Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Está agora a começar mais uma edição do programa que divulga o conhecimento científico em território nacional e também através da internet. Hoje vamos ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, falar de doenças raras. Depois, software de gestão numa spin-off da Universidade da Beira Interior. Incêndios florestais em Trás-os-Montes e sons subaquáticos no Algarve também vão estar em destaque. Está a começar Ciência em Sintonia. Fique por aí. Estivemos um destes dias no Hospital Universitário de Santa Maria, em Lisboa. Felizmente, não por precisar de qualquer cuidado médico, mas porque é lá que funciona o CEMB, o Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência. Percorremos alguns corredores e escadas até chegarmos ao gabinete de António Vaz Carneiro, o diretor. É no CEMB que se reúne a informação médica produzida em todo o mundo. O Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa é uma unidade de investigação e serviços da faculdade que se destina basicamente a selecionar, sintetizar e resumir para os profissionais de saúde toda a investigação clínica no que concerne doenças, prevenção, prognósticos, etc. É, portanto, um centro que tem como grande objetivo fazer a gestão do conhecimento em saúde. Mais precisamente, até o conhecimento em medicina. Não só. A farmácia também, a enfermagem também. E, portanto, o que nós fazemos é, um centro como este, nasce da necessidade de fazer uma gestão de uma quantidade de informação absolutamente esmagadora que tem sido produzida nas últimas décadas, nomeadamente nas últimas duas décadas. E é em que a investigação clínica é cada vez mais intensa, isto é, a investigação clínica, entenda-se, a investigação que é feita em doentes, diretamente em doentes, doentes inteiros, digamos assim, ou pessoas saudáveis, pode ser também intervenções preventivas, portanto, pessoas saudáveis, portanto, em seres humanos, digamos assim, em seres humanos, não nas suas partes constituintes, mas sim o ser humano global em si, e em que, portanto, em que esta investigação nos últimos 20 anos tem vindo a ser cada vez mais intensiva, tem sido cada vez de melhor qualidade, isto é, os estudos produzidos são cada vez mais bem feitos, portanto, eles são mais verdadeiros, os seus resultados são mais verdadeiros, e nós hoje somos capazes de localizar toda esta informação através de meios informáticos, pesquisando as grandes bases de dados de bibliografia, chamada bibliografia biomédica mundial. No entender deste responsável, é conhecimento produzido para apoiar as tomadas de decisão. O nosso centro o que faz, acima de tudo a sua metodologia, se me perguntar o que ele faz, ao fim do dia o que nós fazemos é criar conhecimento. Através da... estritamente na área científica. Nós criamos conhecimento. As pessoas vêm ter connosco que têm uma questão. Pode ser um doente que tem uma questão sobre a sua doença, olha, este medicamento está certo para a minha doença. Embora nós, habitualmente, não tenhamos relações diretas individuais com as pessoas, mas pode haver essa necessidade. Ou um hospital que nos diz quais são os antibióticos que eu devo ter. É uma excelente pergunta, quais são os antibióticos que um hospital deve ter. Ou uma instituição do governo, Infarmed, ou o próprio governo, nos pergunta qual pensa que é o efeito da vacinação da hepatite B na diminuição das complicações desta doença em Portugal. Portanto, nós fazemos todo este tipo de estudo, em que, no fundo, vamos procurar os estudos de mais alta qualidade, sabemos, temos uma metodologia para os encontrar, como é óbvio, e depois sintetizamos tudo aquilo e apresentamos numa maneira que seja o mais simples possível para que os decisores possam decidir. No fundo, o que nós fazemos é produzir conhecimento de apoio à decisão. À decisão clínica, que é quem toma conta dos doentes, à decisão da administração e gestão, que é quem tem a responsabilidade de gerir hospitais, gerir centros de saúde, dar essas coisas todas, e até à decisão política, se os políticos tiverem necessidade de ter, por exemplo, dados específicos, ou a opção de fazer uma campanha, por exemplo, de cessação tabágica, versus uma campanha de vacinação de hepatite B, versus uma campanha de dar leite aos miúdos nas escolas. O que é que isto é mais eficaz? Nós fazemos este tipo de estudos. O Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência exerce atividade com base no conhecimento de uma estrutura composta por médicos, docentes, enfermeiros, farmacêuticos e até alunos. Só com este know-how especializado é possível reunir informação credível e de qualidade, garante António Vaz Carneiro. É preciso ter um conhecimento profundo da metodologia científica, conhecer, portanto, todos os estudos, como é que são feitos, qual é a diferença entre fazer um estudo sobre um tratamento ou um estudo sobre um teste diagnóstico, são coisas completamente diferentes. E portanto, há aqui um know-how muito grande destas áreas clínicas, que habitualmente as pessoas vêm ter connosco. Né? Quer dizer, nós publicamos a nossa produção científica, como é óbvio, essa é a nossa, nós somos um centro universitário, é para isso que é que estamos, mas procuramos também ter uma intervenção a nível da comunidade que tem muito a ver com o que as pessoas precisam de nós. Quer dizer, as pessoas precisam de nós, podem ser grupos médicos, como digo, podem ser hospitais, a indústria farmacêutica, onde trabalhamos muito nos processos regulamentares, isto é, a aprovação de novos medicamentos, em que esse processo é um processo complexo e difícil, que implica uma análise cuidadosa do que é que o medicamento, como é que o medicamento foi estudado, que tipo de estudos é que tem, os chamados ensaios clínicos, em que foi testado, processo moroso, e depois um estudo económico, quanto é que aquilo vai custar, qual a vantagem daquilo que de facto justifica o preço ou não. Portanto, nós fizemos este tipo de trabalhos para a indústria. E depois fizemos para, por exemplo, até firmas ligadas à saúde. Já fizemos trabalhos, por exemplo, para firmas de eólicas. E nos vieram perguntar se por acaso as eólicas fariam mal à saúde ou não. Havia aquela questão das eólicas, eventualmente, para fazer mal à saúde, esse tipo de trabalho em que nós, portanto, vamos buscar a informação onde ela está, somos capazes de selecionar aquela que é melhor, a que é mais verdadeira, a que é mais, digamos assim, mais rigorosa, e depois sintetizamos tudo aquilo de uma maneira que o decisor possa aplicar mais ou menos diretamente. Para além disso, fazemos a nossa investigação original, como é óbvio. Também produzimos dados originais. É nesse âmbito que o SEMB, o Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência, está a fazer o Levantamento Nacional das Doenças Raras em Portugal. O projeto teve início em 2010. Este projeto é um projeto da Associação Doentes, da Raríssimas e da FEDRA. Nós fomos contactados pela Raríssimas, pela Associação dos Doentes de Doenças Raras, no sentido de nós nos responsabilizarmos sobre a parte científica da construção deste registro de doentes. O registro de doentes, para nós, é um projeto de investigação, para a associação é um processo de investigação aplicada, é um processo de tecnologia aplicada. Mas o que é um registro de doentes? Um registro de doentes é uma base de dados, habitualmente eletrónica, aliás tem que ser eletrónica, altamente sofisticada, em que nós captamos em cada doente um conjunto muito vasto de informações. Para além do bem entendido das partes demográficas, nome, morada, idade, etc., sexo, etc., há depois uma quantidade extraordinariamente detalhada sobre a doença deste doente. Vamos supor, a pessoa com diabetes, ou fizer um registro de doentes diabéticos, tem que saber quando é que a diabetes foi diagnosticada, há quanto tempo tem, que medicações é que toma, que tipo de evolução é que teve, quantas vezes foi internado, que se parou a medicação, porquê, quando foi internado teve complicações, já teve problemas no coração, já teve problemas de circulação nos pés, tudo isso fica cuidadosamente e de uma maneira muito, muito, muito detalhada, registada, é uma espécie de um processo clínico eletrónico, mas muito mais detalhado, muito mais, digamos assim, sofisticado, que nos dá uma ideia absolutamente única da vida e da existência dessa pessoa. Que é como quem diz, da vida e da existência de dezenas de milhares ou centenas de milhares de pessoas. Embora complexo, o Registro Nacional de Doenças Raras vai ser, no futuro, uma excelente ferramenta para a classe médica, mas não só, garante o especialista. Os registros têm esta extraordinária importância de nos dar uma fonte de informação muitíssimo detalhada. Isto é um projeto extraordinariamente difícil, fazer um registro é uma coisa muito difícil, mas que nos dá a vantagem de termos uma realidade. Estamos a olhar verdadeiramente para a realidade. Daqui não há transposição nenhuma de um contexto experimental para a dia-a-dia, não. Isto é a realidade, é o que acontece todos os dias. O problema é que as doenças raras são isso mesmo, são raras. E, portanto, o registro aqui adquire uma segunda importância, que é termos a noção de que, para podermos estudar estes doentes, muitas vezes temos que fazer registros conjuntos com outros países. No caso da Europa, por exemplo, com a União Europeia, em que há um registro de doentes dados de uma única doença, por exemplo, em 10 países diferentes. Como eles são muito poucos, os doentes, é fundamental para eu ter uma noção de o que é esta doença, ter um número relativamente significativo de doentes. Não posso basear-me, tentando entender uma doença rara, num único doente. Portanto, as doenças raras, que são definidas como a prevalência, isto é, o número de doentes em 5 em 10 mil, quem tiver uma doença que tem menos que 5 por 10 mil cidadãos da Europa, é considerada rara, que é como quem diz, um doente por 2 mil portugueses, o que quer dizer que há muito, quer dizer, em Portugal uma doença rara pode ter um único doente, ou pode ter, é só fazer as contas, 5 mil doentes. Nós somos 10 milhões, é fazer as contas. Portanto, entre 1 e 5 mil há uma enorme diferença. E, portanto, eu tenho, por exemplo, uma boa parte dos cancros são doenças raras. Têm uma prevalência inferior a 5 por 10 mil. Mais do que o Registro Nacional, para António Vaz Carneiro, o projeto acaba por ser uma espécie de radiografia única e detalhada de cada doente. E, portanto, vamos tentar perceber e tentar, por exemplo, em primeiro lugar, levantar a realidade. O que é esta realidade? Quando eu digo que o doente tem uma doença de Huntington, por exemplo, que é uma doença neurológica, ok, muito bem. Os Huntingtons portugueses são diferentes dos canadianos? São diferentes dos ingleses? Os critérios diagnósticos são os mesmos? Estamos mesmo a falar na doença de Huntington? Não estão. Não há dúvida? Há aqui alguma dúvida sobre essa matéria? Muito bem. Se a resposta é afirmativa, então o que nós estamos depois aqui a falar é olhar para a progressão, aquilo que a gente chama a história natural da doença. Vamos olhar para estes doentes e ver calmamente, com muito detalhe, o que lhes vai acontecer. Quais são as complicações que vão ter, que tipo de tratamentos é que foram sujeitos, se os tratamentos funcionaram ou não, repito, se os tratamentos funcionaram ou não, quais foram as despesas que tiveram, quanto tempo tiveram internados, como é que fizeram a sua... Que influência que isto teve até a nível familiar, as tensões familiares, as coisas bem que lhe foi decidido. Ou seja, por outras palavras, isto é uma fotografia única, não há outra maneira de fazer isto, que nos permite, se reunirmos um conjunto de doentes destes, para poder olhar para isto de outra maneira. Dado que os doentes raros são isso mesmo raros, um registro tem outra vantagem, que é poder identificar os doentes para estudos clínicos. Isto é, por poder ter uma base de dados de quando está a estar num novo medicamento, chamado medicamentos órfãos, poder eu disponibilizar estes doentes, isto é, pedir-lhes, se não se importam, se eles estão disponíveis para participar em ensaios clínicos. Se não tiver um registro destes, é muito difícil eu identificar os doentes, porque eles são muito poucos. Há doentes em Portugal, têm 3 doentes, ou 5, há outros, têm 2.000. Mas, quer dizer, portanto, identificar estes doentes, para a investigação, é outra das grandes vantagens do registro de doentes. Em Portugal, o Registro Nacional de Doenças Raras começou há 4 anos e pretende integrar o trabalho desenvolvido na rede europeia que estuda estas patologias. O objetivo é a partilha de informação, admite o diretor do Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência, um centro da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Já temos 5 doenças com uma quantidade de algumas dezenas muito largas de doentes. Estamos agora numa remodelação de tudo isto, porque estamos a tentar integrar todo este nosso trabalho na Europa. No fundo, nós estamos interessados, estamos agora a tentar fazer a ponte entre o trabalho feito até agora e a ponte para as experiências europeias. Também estamos a falar com os americanos sobre isto, com alguns centros americanos sobre isto, mas a ideia seria precisamente integrarmos em redes europeias de doenças raras. As doenças raras hoje em dia têm uma presença muito grande nos sistemas de saúde, por várias razões. Uma das quais é que os medicamentos órfãos, a indústria está a apostar muito nos medicamentos órfãos, que são os medicamentos para estas doenças, são muito dispendiosos, portanto, eles adquiriram subitamente uma importância que não tinham há 10 anos atrás, e ainda bem que assim é, porque estes doentes não eram tratados, não é? E agora passam a ser. E, portanto, a nossa ideia aqui é montar uma, digamos assim, pontes com outros registros europeus, de maneira que podemos depois até partilhar informação através dos diversos países nestas doenças, que são... em número absoluto andará à volta de 8 mil. Nós estamos a falar em 2 ou 3 neste momento. E depois vamos construindo devagarinho estas bases de dados, estes registros devagarinho, conforme as nossas possibilidades. O FENDRA Databank, Registro Nacional de Doenças Raras, é da responsabilidade da Associação Raríssimas. Quanto a prazos, António Vaz Carneiro admite que não há horizontes temporais estabelecidos. Isto é uma coisa permanente. Uma vez começada é para ficar para sempre. Para nós, o SEMB, isto é um projeto de investigação, mas para os doentes, que são a Associação de Doentes, que é a dona do projeto, em bom rigor, são eles que, enfim, financiam o projeto, isto é uma coisa permanente. Esta situação é uma situação permanente, não. Desde que não se interrompa o financiamento, isto é uma situação que a Associação tem interesse em manter ad libitum. Isto é, a partir do momento em que ele é criado, pura e simplesmente, nunca mais se desativa esta realidade. E como digo, isto é um trabalho extraordinariamente consumidor de tempo e de recursos. Não é? Isto é um trabalho muito difícil. Fazer um registro implica falar com os doentes. O nosso registro é feito através de muitos doentes. Depois estes dados são cotejados com os médicos que tomam conta dos doentes. Portanto, tudo isto é extraordinariamente complexo. Garantir a qualidade dos dados que estão na base de dados é difícil. Construir as fichas de doentes. Uma ficha de um doente deste tem tipicamente 20 ou 25 páginas. Portanto, preencher uma coisa dessas são 2 ou 3 horas. Portanto, não, as pessoas... É extraordinariamente difícil fazer isto. Então, são projetos muito difíceis de fazer, mas que, uma vez adquirindo a chamada velocidade de cruzeiro, passam a ser um instrumento espantoso. Nós precisamos a ter informação que ninguém tem. O governo não tem, as associações de doentes não têm, a indústria não tem, quer dizer, ninguém tem. Isto é uma informação absolutamente preciosa que passa a ser central. Mas, nós temos convencidos que os registros de doentes raros ou não, vai ser um dos instrumentos de análise, de base de analítica para os sistemas de saúde todos, para o futuro, não tenho mais pequena dúvida nisso. A enorme diversidade de quadros clínicos e sintomas destas patologias complicam e muito o diagnóstico. A correta e atempada detecção de uma doença rara é algo extremamente difícil, salienta o médico. Um dos grandes desafios deste mundo das doenças raras é a detecção e de correto diagnóstico destes doentes. E a grande maior parte dos miúdos que aparecem com qualquer coisa normal não têm a mesma inteligência que o irmão, não têm a mesma movimentação que o irmão, não têm o mesmo aproveitamento escolar, parece ter ausências estranhas. De detectar que isto é uma doença rara genética é extremamente difícil. Daí que, em média, os diagnósticos destes primeiros sintomas, até que haja um diagnóstico mais ou menos feito, andará à volta entre 15 a 17 anos. Em que as pessoas não são diagnosticadas. E hoje ainda há muita doença que não é diagnosticada. Nós só vamos ser capazes de diagnosticar tudo isto quando tivermos provas genéticas, isto é, sequenciações genéticas destes doentes, para poder comparar e ver se temos aqui alguma explicação genética para esta situação ou não. Quando o caso é típico, é fácil. Há doenças típicas, a gente olha, vê e pronto, facílimo. O problema é quando o caso não é típico e o doente tem algumas características de doença, mas não tem outras. E aí a coisa fica muito complicada. Porque a maior parte destes doentes acaba por não ter, tratamento nenhum. Tem tratamento de suporte. Se ele tem um problema cardíaco, trata-se de um problema cardíaco no coração. Se ele tem um problema do fígado, trata-se de um problema do fígado. Se ele tem um problema do estômago, trata-se de um problema do estômago. Se ele tem um problema de articulações, tenta-se tratar problemas. Mas, quer dizer, a gênese, a natureza da doença em si, não é tratável porque nós ainda não alteramos o genoma humano. Portanto, até não fazermos isto. Portanto, essa é a maior dificuldade de tudo isto. É, muitas vezes nós somos capazes de diagnosticar quadros clínicos relativamente leves, que não têm um impacto típico, e classificar aquela doença. Este doente deve ter a doença A, B ou C. Ainda assim, os clínicos sabem que a grande maioria das doenças raras, cerca de 80%, são de origem genética. As doenças genéticas podem ser aleatórias, acontecem por exemplo, ou podem ser provocadas por um fator externo. Uma intoxicação, fumo de tabaco, o que for, quer dizer, que pode alterar numa altura de formação do bebezinho, que começa por ser um conjunto de células, e qualquer coisa na mãe ou qualquer coisa no próprio bebê que tem, logo desde o início, uma marca que aquilo que não vai correr bem. E, portanto, que vai ter uma diferença qualquer no seu desenvolvimento, que não acontece nos outros. Portanto, dito isto, assim dizer isto é fácil, nós sabemos que é assim que as coisas acontecem. Detetá-las e tratá-las é muito mais complicado. Portanto, estas doenças genéticas são doenças que não são previsíveis na maior parte dos casos. Há doenças que são aquilo que a gente chama de dominantes, isto é, se o pai ou a mãe tem, o filho vai ter, mas são felizmente poucas, são chamadas, enfim, autonómicas dominantes. Mas a maior parte delas são ocasionais, são aleatórias, aparece de repente, não havia nada na família, e aparece um miúdo com uma característica qualquer estranha, e o passo seguinte é o que é que ele tem, como é que eu vou diagnosticar, como é que eu vou classificar este miúdo, o que é que ele vai ter para eu tentar perceber o que é que posso fazer. Mas, como digo, hoje já se vai tendo muitos avanços, já se vai tratando muita coisa, já vai sendo, e de facto, muito mais casos, casos de 10 anos, mas mesmo assim, numa maioria muito significativa dos casos, nós não temos nada para oferecer aos nossos doentes, que não seja, basicamente, e já não é pouco, o tratamento das complicações e a prevenção de algumas complicações. Porque se eu sei, por exemplo, que uma doença vai ter um componente de convulsão, por exemplo, tem uma espécie de epilepsia, então eu tratarei preventivamente essa epilepsia, impeço que o miúdo tenha epilepsia. Mas não sou capaz de ir ao genoma, desligar aquele gene que lhe fez aquela alteração. E, portanto, isto é o princípio de uma caminhada, estamos no princípio de uma caminhada. Embora a prevalência destas doenças seja baixa, inferior a 5 por 10 mil habitantes, a Organização Mundial de Saúde identifica mais de 5 mil doenças raras em todo o mundo. A base de dados destas patologias em Portugal será, em última análise, mais um passo na direção da descoberta de novos métodos e diagnósticos que permitam dar outra esperança aos doentes. Ciência em Sintonia, uma emissão de rádio promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Iniciámos este programa na capital, agora damos um salto à beira interior. De Lisboa à Covilhã são apenas uns segundos na rádio, pois claro, as ondas hertzianas são mágicas. Vamos conhecer software de gestão numa spin-off. Chama-se Evigisoft Intelligent Solutions. É uma empresa de desenvolvimento de software à medida dos clientes. 3 ex-alunos da UBI, a Universidade da Beira Interior, deram corpo ao projeto. Na Covilhã, ficamos a conhecer ao pormenor mais um caso de empreendedorismo na ciência. Hélder Pires é sócio-gerente da eVigiSoft. É ele que começa por explicar qual a relação entre um sistema de videovigilância e o arranque da empresa. Era para construir uma aplicação que recolhia informação e essa recolha depois, de certa forma, antecipava mudanças a nível tecnológico, de processos e de produtos no mercado. Com isto ia fazer? Íamos fazer que qualquer empresa se antecipasse relativamente às empresas concorrentes. Portanto, esse era um dos projetos por o qual surgiu a eVigiSoft. Não foi depois nesse projeto que começámos a trabalhar, porque nos surgiram mais projetos. Logo que abrimos a empresa, trabalhámos para a Swedwood, que é a fábrica do IKEA em Passos Ferreira, que desenvolvemos um software para um autómato, que era um autómato de 6 conveiors, fazia recolha e entrega de material mediante um programa de logística que estava associado a nós. Ou seja, nós recebíamos informação de quais eram as paletes que iam ser carregadas ou descarregadas nos conveiors para serem entregues depois para a produção, e depois, quando nós recebíamos essa informação, o robô, por assim dizer, deslocava-se para ir entregar esse material ou recolher esse material. As áreas de formação dos três sócios fundadores da eVigiSoft, matemática, informática e engenharia de gestão industrial, acabam por ser um trunfo no mercado em que atuam. Hélder Pires sustenta esta ideia, falando das atuais soluções de software que já desenvolveram. Temos software para gestão para a área da advocacia, gestão de uma sociedade ou de um escritório de advocacia, para gestão de condomínios. Temos software para gestão de tempos e tarefas, aplicada a todas as áreas de produção. Temos um software para rentacars. Temos um software para centros de ILAR e IPSS. Áreas de negócios distintas. Porquê? Porque nós estamos a desenvolver software adaptado às necessidades do cliente. Nós temos um cliente, nos pede, nós desejamos este software. Nós, depois de algumas entrevistas com a pessoa, depois de fazer um estudo das necessidades dessa pessoa, fazemos um levantamento de requisitos e desenhamos o software desde o modelo conceptual de dados, passando para a base de dados e depois aí desenvolver o software. O facto de estarem a trabalhar a partir da Covilhã, ou seja, fora dos grandes centros urbanos, não é obstáculo para a expansão da empresa dentro e fora de Portugal, garante o sócio-gerente. Trabalhamos com a Zona Norte, Passos Ferreira, trabalhamos com a Zona Sul, Algarve, onde temos software de rentacars, a Zona Centro, aqui é a nossa zona, Zona Nordeste Transmontana, também trabalhamos com centros de dias e PSS. Basicamente é essas zonas que nós trabalhamos. Era do nosso interesse irmos para a Espanha, comercializarmos já os produtos que nós temos. Principalmente, o nosso interesse agora é comercializar um software, o iSoftLaw, software para gestão de advocacia, de sociedades de advogados, e um software que temos também para gestão de condomínios. Softwares de gestão quase personalizados ou adaptados à realidade de cada área de negócio. No entanto, Hélder Pires considera que já está tudo inventado. Todas as necessidades, praticamente hoje em dia, alguma necessidade que um cliente tenha, normalmente essa necessidade está coberta. O que é que acontece? É que existem softwares que têm, se calhar, funcionalidades a mais para aquela necessidade daquele cliente em questão. Por exemplo, no software no iSoftLaw, software de advocacia, normalmente os softwares são softwares de gestão. E o que é que acontece? Este nosso software não é um software de gestão aplicado ao setor jurídico, mas sim um software mesmo jurídico com conceitos de gestão. Por exemplo, este software foi desenvolvido mesmo para um escritório de advogados, mediante os requisitos desses advogados. Outra das apostas da eVigiSoft está relacionada com a gestão de condomínios, ou melhor, a gestão de incidências nos condomínios. Hélder explica melhor o potencial do eSoft Manut. É mesmo específico para fazer manutenção de incidências que ocorrem dentro de um determinado condomínio, ok? Quero com isto dizer, por exemplo, associado a software temos uma app para Android, e o que é que o software faz? Por exemplo, um exemplo prático do software, o que é? O cliente telefona para para a central de condomínios, diz que relata uma incidência qualquer, essa incidência é confirmada, comunica depois da parte do condomínio, é comunicado a um fornecedor, a um colaborador, essa incidência. Isto é comunicado de forma automática, como através de uma app que temos para Android, ou seja, o colaborador recebe no seu telemóvel uma informação que tem uma incidência a tratar e a partir daí é o nosso colaborador que vai resolver essa incidência. Nós fazemos sempre o seguimento da incidência e depois a conclusão da mesma incidência. Ganha-se muito tempo e depois, por exemplo, da parte do colaborador, o colaborador, temos um módulo em que o colaborador vê exatamente o local em que, através do mapa, o local em que é a incidência, e depois do nosso lado, do lado da pessoa que compra o software e que gera o condomínio, tem o relato mesmo ao pormenor do que está a ser feito naquele momento e naquele exato momento e naquele exato local daquele condomínio. Empresas de condomínios da Covilhã, Guarda, Castelo Branco, Figueira da Foz e Aveiro já usam este sistema de gestão. A Evigisoft foi criada em 2009. Passados estes primeiros anos de vida, Hélder Pires acredita cada vez mais no modelo das spin-offs. A ligação à Universidade da Beira Interior só traz benefícios, assegura. Tem uma grande vantagem porque temos um grande contacto com a comunidade estudantil, em que podemos e pretendemos com isso fazer bastantes parcerias relativamente com os professores e com os próprios alunos em projetos que eles estejam a desenvolver e que depois ficam em carteira, né? E sermos nós a darmos o passo de entrar com esses projetos no mercado. Softwares de gestão à medida de cada necessidade específica do cliente. É esta a aposta e a diferença que a Evigisoft diz ter trazido para o mercado. Mais um exemplo de empreendedorismo na ciência, que surgiu no meio académico, desta feita, na Universidade da Beira Interior. Seguimos agora para Trás-os-Montes. A conversa vai girar em torno da relação entre o clima e os incêndios florestais. Mais de 130 mil hectares de terra arderam em Portugal em 2013. Trata-se de um recorde negro nos últimos 8 anos. Sem dúvida, uma triste marca. E não será a novidade que Portugal tem um risco acrescido para os fogos florestais. Também não se consegue entender bem porque é que a maioria dos incêndios acontece no verão. Mas há uma relação concreta dos fogos com o clima. E esta relação não fica por aqui. Mário Pereira, professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, estuda a climatologia aplicada aos fogos florestais e também à produtividade de algumas espécies agroflorestais. É um estudo que realiza desde 2002 e foi exatamente com este professor, ainda na fase de doutoramento, que esta questão foi abordada. Começámos então a tentar perceber qual era a relação entre, no fundo, as condições meteorológicas, aquilo que chama-se o tempo meteorológico e o clima, portanto, tentar identificar qual é que era o papel do tempo e do clima nos fogos florestais em Portugal. Portanto, toda a gente sabe que os fogos florestais são essencialmente um problema que surge essencialmente no verão, embora haja aquela região norte junto à Galiza que também tem um pico muito secundário na altura do final do inverno e no princípio da primavera, mas tipicamente 90% da área ardida acontece durante o verão, portanto entre junho e setembro tipicamente temos 90% da área ardida. E, portanto, o nosso foco foi exatamente sobre esse período do verão. E começou por tentar identificar quais é que eram os padrões dos campos meteorológicos, nomeadamente a temperatura, o vento, a umidade, o geopotencial, e fizemos isto a vários níveis na atmosfera e começámos por perceber qual é que era o papel de cada uma destas variáveis meteorológicas. O estudo já tem conclusões. Aquilo que nós podemos dizer é que quando acontecem fogos e quando acontecem os maiores valores de área ardida, a atmosfera tem uma determinada configuração que favorece sumariamente vento de leste sobre a Península Ibérica, entrando, portanto, por Espanha, e como isto ocorre no verão, portanto, o solo está aquecido, há pouca umidade, e, portanto, o ar que chega até Portugal vem sobreaquecido, não é? E vem também muito seco. E isso coloca a vegetação com em stress hídrico e em stress térmico, o que favorece, caso ocorra uma ignição, a ocorrência de grandes incêndios florestais. E, portanto, foi isso que nós começámos por tentar fazer. Portanto, começámos por fazer isto à escala nacional, isto é, considerar a área ardida a nível nacional, portanto, não fizemos nenhuma análise regional. E também quando analisámos os padrões atmosféricos, analisámos à escala sinótica, portanto, sobre toda uma região que cobria, no fundo, o país. Mais tarde, o que começámos por fazer foi por estudar as condições meteorológicas já à escala diária, e até várias vezes ao dia, mas focado à escala diária, e conseguimos perceber que quando ocorrem aqueles eventos mais extremos, nomeadamente como aqueles que tivemos em 2003, as condições meteorológicas que estão associadas a esses eventos também são extremos e permitem perceber porque é que acontecem naquela altura e naquelas regiões. Portanto, quando fala nesses extremos, estamos a falar em quê em concreto? Estamos a falar de temperaturas extremas, temperaturas que atingem o seu máximo histórico, pelo menos para um período suficientemente longo. Estamos a falar também de baixos valores de umidade e vento, como já referi anteriormente, essencialmente leste. Em setembro de 2013, já tinham sido detidos 66 suspeitos de fogo posto, 44 ficaram em prisão preventiva. O fenómeno dos incêndios florestais continua a ser essencialmente causado por razões humanas. Em Portugal, os fogos não são iniciados essencialmente pelas condições meteorológicas, porque os raios durante o verão não são assim tão frequentes. Portanto, em Portugal, as causas dos fogos são essencialmente humanas, quer seja por negligência, quer seja por acidente ou até de forma intencional, mas é preciso ver o fator humano para que estes fogos tenham início, não é? De qualquer das formas, os fogos podem ser iniciados, podemos imaginar uma situação em que os fogos são iniciados todos os dias, mas nem todos os dias têm as condições propícias para que se desenvolva um grande incêndio ou muitos incêndios. E, portanto, é nesse sentido que eu estou a falar da consequência, não é uma consequência de ter as condições meteorológicas que vão causar o incêndio, não é esse ponto de vista. Está então a ser feito um retrato modular dos incêndios em Portugal, mas em que medida poderá ser uma ajuda para bombeiros e para a própria comunidade? Bom, como é óbvio, nós, entre aspas, do ponto de vista académico, podemos nos entreter, podemos nos divertir a fazer este estudo, só que esse não deve ser o objetivo final, o objetivo deve ser aplicar o resultado da investigação na prática. Aquilo que nós começámos por fazer foi essencialmente desenvolver modelos em que os preditores eram variáveis meteorológicas e modelos que tentavam, de alguma maneira, e passa a redundância, modelar aquilo que é a variabilidade da série da área ardida. E, portanto, foi isso que nós fizemos, portanto, desenvolvemos modelos de área ardida de base meteorológica. E aquilo que conseguimos verificar é que, com esses modelos, quer utilizando variáveis meteorológicas de base, isto é, os elementos meteorológicos, portanto a pressão, a temperatura, a variável que for, quer utilizando índices meteorológicos de risco de incêndio, como o índice canadiano, ou utilizando outro tipo de parâmetros meteorológicos, como seja, por exemplo, os tipos de tempo. Aquilo que nós verificamos é que, com estas variáveis meteorológicas, conseguimos explicar cerca de 2/3 da variabilidade da série da área ardida total. E, portanto, dessa maneira, temos uma ferramenta que pode ser utilizada não para prever, porque ele não foi desenvolvido para prever, mas para, no fundo, como um gerador de valores da área ardida. E, portanto, como os preditores desses modelos são, tipicamente, um que avalia, mede as condições durante o verão e outro que mede as condições que antecedem precisamente o verão, nós, de alguma maneira, podemos ter alguma perspectiva de poder fazer uma estimativa, ainda que grosseira, no final da primavera, de como poderá ser, mas isto é sempre muito limitado, como poderá ser a época de fogos durante o verão, se vierem verificar durante o verão as condições que nós estamos, queríamos evitar. Portanto, são as condições extremas que conduzem a fogos. Estes modelos, como eu disse, são modelos de base meteorológica e desenvolvemos outro tipo de modelos que são modelos estatísticos, com base no estudo da distribuição das áreas ardidas, identificamos qual é que é a distribuição estatística que melhor reproduz e, utilizando exatamente a expressão matemática que descreve essa distribuição estatística, utilizar os parâmetros meteorológicos e não só, para melhorar, no fundo, esses modelos. Portanto, utilizar os parâmetros meteorológicos como covariáveis. E desta forma, podemos constatar que os modelos ficam com uma performance melhor. Pode-se então falar não de prever, mas sim de prevenir. Uma vez que a ignição está na componente humana, portanto, é fundamental que nós tínhamos um bom comportamento, um bom uso dos espaços florestados, de forma a evitar que, por acidente, por negligência, possa ocorrer um incêndio, não é? Portanto, podem estar reunidas todas as condições meteorológicas para a ocorrência dos maiores incêndios possíveis, mas, se não houver ninguém a iniciar, não temos incêndios, não é? Na calha está um website. Mário Pereira, conjuntamente com a Universidade de Vila Real, planeiam lançar um portal que, graças a estimativas das condições meteorológicas a curto prazo, pode, por exemplo, ajudar na agricultura. Estes modelos que nós temos vindo a desenvolver são modelos de base meteorológica. E, portanto, se eu quero ambicionar prever alguma coisa, tenho que ter previsões meteorológicas. Agora, as previsões meteorológicas não se podem fazer para 3 meses, nem para 2. Portanto, os modelos que nós dispomos são limitados na sua predictabilidade normal, isso é algo que está estudado há muito tempo, e nós podemos ambicionar, nas condições de verão, ter previsões razoáveis para alguns dias. Portanto, há quem arrisque dizer 10 dias, 15 dias, depende muito do modelo que estamos a utilizar, mas obviamente que estamos limitados no tempo. E é nesse sentido que nós temos vindo a testar modelos regionais. Porquê? Porque são modelos que permitem obter uma estimativa dos valores das variáveis meteorológicas a uma escala espacial mais fina e também a uma escala temporal que pode ser a que eu quiser, pode ser a hora, pode ser as 3 horas, pode ser as 6 horas, não é? E dessa maneira eu conseguir saber aonde é que vão ocorrer as ditas condições meteorológicas extremas ou propícias. Também é preciso, elas não ocorrem só de um dia para o outro, portanto é preciso ter uma sequência de alguns dias com temperaturas bastante elevadas, com baixa umidade, etc. Não é? Portanto, eu preciso de um modelo meteorológico se quiser fazer previsão de risco de incêndio de base meteorológica. E o site surge nesse sentido, surge na utilização, no fundo, da execução da corrida de um modelo e disponibilizar essa informação a quem queira utilizar. Não quer dizer que sejam só as pessoas que estão associadas aos fogos, mas inclusivamente as pessoas que têm explorações agrícolas e que, portanto, para as quais saber as condições meteorológicas é igualmente importante. Estas conclusões foram apresentadas num seminário que abordou os métodos de análise matemática e estatística dos dados de variáveis meteorológicas nos incêndios florestais, métodos de análise associados a conceitos como o tipo de tempo e da ecorregião onde os fenómenos acontecem. O degelo da Antártida Ocidental está a acontecer 15% mais rápido do que se pensava. A partir de dados do satélite CryoSat, a Agência Espacial Europeia informa que a camada de gelo da Antártida Ocidental está a perder 150 km cúbicos por ano, 15% mais do que as estimativas anteriores. A correção dos dados deve-se, em parte, ao aumento das perdas de gelo nos glaciares, mas também à capacidade de observação do CryoSat em áreas que até agora escapavam à análise dos cientistas. O degelo na Antártida e na Groenlândia é o maior contribuinte para o aumento generalizado global dos níveis da água do mar. Em estimativas anteriores, os cientistas tinham concluído que o degelo provocara o aumento do nível do mar a um ritmo 0,28 milímetros por ano entre 2005 e 2010, ano em que o CryoSat entrou em órbita. Mas os dados, agora recolhidos pelo satélite, sugerem que a perda de gelo é 15% superior. A Universidade de Coimbra passou a integrar a Rede Internacional para o Ensino da Ciência Polar no Mundo, associação que junta investigadores e educadores de vários países. É o Instituto do Mar que passa a representar a Academia Coimbrã no Polar Educators International, uma rede que promove a ciência polar e educação para o mundo. Com esta rede, os educadores, investigadores e cientistas pretendem inspirar e promover o conhecimento sobre as regiões polares e sobre a ciência polar de ponta, através de intervenções nas escolas, nas várias instituições educativas, de forma a desenvolver propostas mais abrangentes e de maior impacto de integração da ciência polar no currículo educativo. A equipa portuguesa é composta por Patrícia Azinhaga, do Instituto do Mar da Universidade de Coimbra, e José Xavier, cientista polar da mesma academia e coordenador de projetos científicos e educativos polares em Portugal. Ambos já desenvolviam trabalhos apoiados pelo Comitê Internacional para a Ciência do Ártico e Comitê Científico para a Investigação Antártica, além de integrarem a Associação de Cientistas Polares em início de carreira. A sonda norte-americana Curiosity descobriu pela primeira vez na superfície de Marte provas diretas da existência daquilo que foi outrora um lago de água doce no planeta vermelho. Já não resta água naquela superfície, mas os testes de perfuração e as análises químicas efetuadas pelo robô Curiosity em rochas densas permitem afirmar que um dia houve condições para existir vida microbiana neste lago há pouco mais de 3,6 mil milhões de anos. As rochas analisadas continham vestígios de carbono, hidrogênio, oxigênio, azoto e enxofre e fornecem as condições ideais para uma vida microbiana elementar, revelou o estudo publicado na revista norte-americana Science. Todas as pequenas formas de vida bacteriana desenvolvem-se em condições similares no planeta Terra e são normalmente encontradas nas grutas ou no mar em chaminés hidrotermais. O investigador de geologia no Instituto de Tecnologia da Califórnia garante que o que foi encontrado em Marte, naquilo que se pensa ter sido um lago de água fria, é muito semelhante ao ambiente da Terra. Este é o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que tem o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Agora, lanço-lhe uma pergunta. Já alguma vez ouviu um cachalote debaixo de água? Acredito que dificilmente poderá dizer que sim. O próximo trabalho é sobre acústica submarina. Vamos mergulhar? Venha daí connosco, vamos até às águas do Mar Algarvio. Vamos lá e vamos escutar também outras coisas, para além dos cachalotes. Já viu algum daqueles barcos cheios de contentores, os cargueiros ou os chamados cargos mais tecnicamente? Este é o som que reproduzem debaixo de água. Uma empresa no Algarve dedica-se precisamente a analisar estes ruídos. Mas o que faz exatamente uma empresa especializada em acústica submarina? Para dar resposta a esta e outras perguntas, estivemos à conversa com Cristiano Soares, um dos sócios fundadores da Mar Sensing. Começamos por conhecer quais foram os objetivos propostos pelos quatro jovens empreendedores quando criaram esta empresa. A Mar Sensing é uma empresa que nasceu na sequência das nossas atividades de investigação no Laboratório de Processamento de Sinal da Universidade do Algarve, que é um laboratório que se dedica ao estudo da teoria e do processamento de sinal, mas com particular aplicação a sinais acústicos submarinos. Portanto, após vários anos de experiência em meio académico, tanto ao nível de desenvolvimentos científicos como ao nível de desenvolvimentos tecnológicos, começamos a pensar que seria possível criar uma empresa. Então, de início, duas áreas que nós identificamos foi uma na área dos serviços relacionada com a monitorização de ruído. A outra área é mais na área das tecnologias, onde, como primeiro produto, acabamos por desenvolver um hidrófono digital para gravação de sons em meio subaquático. Uma empresa criada no seio da Universidade do Algarve e que por lá ficou. Atualmente está no Centro Empresarial do Campus de Gambelas. A economia do mar está a crescer. De 2010 a 2013, houve um aumento desta economia de 2,4% para 2,7%. Será que há noção das consequências desse aumento? A Mar Sensing viu aqui uma oportunidade de negócio. Há cada vez mais projetos ou mais atividades económicas que tentam explorar a riqueza do mar. Alguns exemplos são, por exemplo, as energias offshore, portanto, as energias renováveis. Basicamente são dispositivos das ondas ou das marés ou dispositivos de vento que são instalados no mar e que requerem, portanto, no âmbito de estudos de impacto ambiental, o estudo também de um descritor que não é muito usual, que é o ruído. Portanto, é muito usual estudar-se a química, o transporte de sedimentos, entre outros. Mas o ruído é mais recente. E então há muitas empresas de serviços ambientais que não têm esta valência do ruído, porque é altamente especializado, quer ao nível do conhecimento, quer ao nível dos equipamentos que são necessários e que podem recorrer à Mar Sensing para colmatar essa lacuna que por não terem essa valência, não é? Percebe-se que é uma área pouco conhecida, os problemas são pouco conhecidos e penso que de alguma forma até contribuímos para a sensibilização acerca dessa problemática. Não, não são martelos, são mesmo cachalotes. Tal como estes animais, muitos outros estão em perigo devido à poluição submarina. O impacto é enorme e ainda não existem leis para os limites de ruído debaixo de água. A construção de parques eólicos em alto mar, por exemplo, é um forte risco para o ambiente nos dias de hoje. A Mar Sensing faz os estudos, analisa os dados e depois apresenta-os à empresa cliente. Mas vamos a um exemplo onde a Mar Sensing já deu um contributo. Por exemplo, um dos projetos mais recentes é um projeto que estamos a terminar, é de um cliente francês, portanto, de uma empresa de consultadoria ambiental especializada no ambiente marinho, que está a desenvolver um projeto para um cliente, que é um porto, onde para o próximo ano vão decorrer, portanto, vai haver trabalhos de dragagem recorrendo a explosivos. E nessa área, na área desse porto, há dois problemas. Um é o problema do impacto ambiental, que essas cargas vão produzir em termos sonoros, porque são realmente é o caso extremo em termos de ruído. Portanto, é possivelmente a fonte de ruído mais intensa que se encontra na problemática do ruído subaquático. E o outro problema é a proximidade de uma aquacultura de salmões. Uma aquacultura que tem um volume de negócios de milhões de euros por ano. E então é necessário predizer quais são os problemas ou os impactos que essas cargas explosivas poderão gerar quando elas estiverem em lugar. Então o que fizemos foi ir ao local, fazer o estudo acústico da área para, através de uma caracterização da zona como meio de propagação acústica, portanto, caracterizando a zona, nós vamos saber ou ter uma ideia de qual vai ser a intensidade que os peixes da aquacultura vão receber ou os peixes que ocorrem naturalmente naquela zona, portanto, em colaboração com essa empresa. Portanto, neste caso, eles não tinham todas as valências na parte acústica, embora tivessem algumas, e recorreram a nós nesta parte portanto, estudo de caracterização da resposta acústica daquele meio para se ter uma ideia no futuro do que é que poderá acontecer quando essas cargas explosivas tiverem lugar. Este serviço abriu portas para o mercado francês, um mercado considerado por Cristiano Soares quase impossível. A empresa está agora a fazer um trabalho de procura de parceiros internacionais com vista a uma maior oferta de serviços fora de Portugal. Mas a Marsensin não fica apenas pela oferta de serviços. Esta empresa algarvia desenvolve também produtos para serem comercializados. Nós tentamos também desenvolver diversos equipamentos, entre os quais já temos um hidrófono autorregistante, que já teve algumas vendas internacionais até. Temos atualmente em desenvolvimento um outro dispositivo acústico para instalação em boias, portanto para o caso em que se pretende fazer monitorização permanente de ruído numa determinada posição. Também, mais recentemente, houve desenvolvimentos em termos legais, especialmente ao nível da lei, da Diretiva Quadro Estratégia Marinha, que também considera o ruído como uma forma de poluição e é um dos descritores a ser monitorizado a longo prazo. Portanto, também aí já temos algumas estratégias e alguns desenvolvimentos ao nível de software, modelos de propagação acústica. A Marsensin está agora a explorar um novo mercado, a comercialização de colunas subaquáticas. Esta empresa algarvia é representante da marca Aquasom, que oferece uma solução sonora para a música subaquática. Um serviço muito requisitado para a prática de natação sincronizada e outras atividades de lazer. Para além de Portugal, este produto é requisitado em Espanha e Itália. Ficamos assim a conhecer, pela voz de Cristiano Soares, a Marsensin, uma empresa spin-off da Universidade de Algarvia que se dedica à acústica submarina. Está tudo dito por hoje. Foi um prazer tê-lo desse lado, porque isso significa que dá valor à ciência que os portugueses produzem todos os dias. Este é um programa de rádio promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem o apoio Ciência Viva e FEDER. A produção é da PGM, Projetos de Rádio e Televisão. Em qualquer momento pode ouvir novamente esta e outras emissões na página de rádio do site www.pgm.pt www.pgm ou pgm.pt.